mujer de los pecadores. Que só propõe nós, quem morreu na cruz, quem ressuscitou foi Jesus. Amigo, Jesus te chama.